de ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. Daniel Vidio, de São Francisco, Minas Gerais. Vez trompeta e amarela, de tatu cortar de giro, os pneus ficou careca, então de vir toca os rolos no meio da favela, saca dos retrovisor, liga o biscalé, é os menor que já vaiou, tira de giro e já era, foi, pica no tambor. Toca os tramboios. Os motoloc é o tom que toca no barro, no asfalto e no muro. Os da guitarra radical é o quintal dos perigosos. Respeita meu pão, desconhecido pisa fogo. Nas favelas é sem sinal e os menor toca os tramboios. Os motoloc é o tom, toca no barro, no asfalto e no muro. Os da guitarra radical é o quintal dos perigosos. Respeita meu pão, desconhecido pisa fogo. É o GL, é o GL. Daniel Vidio. Aqui o grave é forte. A vez trompeta amarela, de tato cortar de giro, os pneus ficam careca, então de vir toca os roubos no meio da favela, saca dos retrovisor, liga o biscalé, é os menor que já vaiou. Meu pão, desconhecido pisa fogo. É o